Papatino. Deixa eu te contar o quanto ainda penso na gente. Quanto que esse teu jeito me prende. Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi. Tentei me enganar, mas já vi que o amor não mente. Entende que a vida é uma, de frente pro mar. Só quero uma oportunidade de te fazer feliz e da gente se amar. Tá com medo de errar, larga tudo e vem cá. Sobe na garupa e fala pra mim, acelera. Quente igual sol no verão, dias melhores virão. Só vê se não esquece da gente. Meta é ter mais que milhão, embarcar nesse avião. Lembra que essa vida só depende de nós. Não quero dar o fora nem. Que eu faço agora? Sei que tá frio lá fora, vem. Me chamar de teu bem, brinda, linda. Me faz de teu rei, se eu te contar o quanto ainda penso na gente. Quanto que esse teu jeito me prende. Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi. Tentei me enganar, mas já vi que o amor não mente. Talvez até seja melhor nós fingir que nem se conhece. Talvez, mas não concordo em pensar assim tão lindo. Esquece, eu sou do tipo que aprende com as circunstâncias. Agradece, já que nem tudo é perfeito e nem eu. Acontece, daqui a pouco o jogo vira. Sei que tô na tua mira. Nunca gostei de mentira. Olha pra mim. Olha pra mim, ela acaba com a minha vida, mas daqui a pouco o jogo vira. Tu que tá na minha mira. Olha pra mim, olha pra mim, só tu me chamar de vida que eu vou beijar tua boca tirando tua roupa. Pode gritar pro mundo quem te deixa louca. Gritar pro mundo quem te deixa louca. Impossível querer te trocar. Se eu te contar o quanto ainda penso na gente. Quanto que esse teu jeito me prende. Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi. Tentei me enganar, mas já vi que o amor não mente. Deixa eu te contar o quanto ainda penso na gente. Quanto que esse teu jeito me prende. Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi. Tentei me enganar, mas já vi que o amor não mente. Fala. Even though I tried to let, I don't get it to let.